50 nós que eu tô voando, hein? Tá tremendo muito aí? Ei, tá tremendo muito aí, 150 nós? Alô, alô, alô. Siga. Tô muito. 150 nós? 150 sim. É o Trevor? Uno, tá intacto, atrasado até o hotel. Quando no hotel, chama a torre 118 meia dúzia pra cruzar. Controle Salvador, muito boa tarde, é o TP5220. TP5220, desse para a gente, voo 060, pegada a mão. 060 na proa de Amon, para cumprir o perfil, canta até o 060, TP220 também. Nova autorizado o cruzamento da pista 0 e ataque sem hotel, reporte no hotel para ingresso na Alfa. Mantenha a posição, vai aguardar um bandeirante da Força Aérea passar a retaguarda. Aposta autorizada. Força Aérea 2309, autorizado ingresso na Alfa Juliette, Índia, até o ponto de espera da 10. Alfa Juliette, Índia, confirma. Afirmo. Alfa Juliette, Índia, até o ponto de espera da 10. Zero graus, espera a informação. Ok, vamos lá na prova 120, da após retornar para a de Porto no Coral da Barra, novembro, hoje, com você. Web 76740, após o TAP, para 2000 pés, Senegal, 10, e autorizado, sinal LS, reporte estabilizado. Alfa TAP, 2000 pés, 10, web. Salvador, boa tarde. Bom dia, Weber 5728, informação November 350, Recife. 5728, autorizado Recife 350, verifico 8, decola da 110, primeira curva à esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 119.8, transponder 5554. Autorizado Recife, nível 350, já fora da 110, curva à esquerda, na Puca, Aracaju. Controle 198, transponder 5554, pro 5728. 5728, chão, puxa, sanar. Camarada, tá passando para aí pelo India Mike Alpha, avistando. Vem na prova da rotatória, reparte na rotatória, tá passando o India Mike Alpha. Mike Alpha. Salvador, 35220, volta. Chega 35220. Nós estamos com informações pesadas, senhora, bem na roda, man, toque. Toda a descida está muito ruim. A possibilidade de manter essa proa para fazer a chegada depois, para fazer a operação? Ok, 35220. Informe quantos minutos mais ou menos irá manter essa proa. Jato Galeão 380, Upper Zulu 10. Decola da 10, primeira curva direita, da El, Leda Brilha. Controle 199.8, transponder 5540. Salvador Lina, Mike Alpha, próxima rotatória avistando. Chame torre 18, decimal 6, para passar o 20 da Mike Alpha. Mike Alpha. Zero. O controle 198, tanto 191. 191, correto, chama puxa. Para, poxa. Se reporte 3 milhas da final. Bota na 3 milhas da final, ainda mais alto. Fala, Jandainha. Fala. Um abraço, só pois. Fala de solo, 2309. 02 para nível de voo 050. 5220, dessa 350, 050. Só corrigindo, é curva direita. Exatamente, curva direita. 2, 7. Tchau, pushback, acionamento. Tem o tráfego matinal, qual é? Confirma, de aeronave. Força aérea 2309, desculpa. Autorizado, virado, coral, força aérea 2309. Aeronave. 3895, táxi à direita via Índia Alfa, ponto de espera da 10 torre, 18, meia dúzia, altímetro 10 no meio. Índia Alfa, espera. Zero graus, 09 nós, quem negar, 10, 1 no meio. Time ponto na 10, admin, 740, 10 no meio. 5220, até 50, não tem nada. Agora 3090, contornando a palma de mão aqui. Tem, 5220. Pouso. E aí, Matheus, como é que é? Interceptará o curso do localizador. Desça para 2000, Pai, Senegal, 10, no meio autorizado na leste, a porta estabilizada. 220, por gentileza. Desça para 2000, Pai, Senegal, 10, no meio autorizado final LS, a porta estabilizada. Mantendo a próxima para a estabilizada final do LS. Até 2000, Pai, Senegal, 10, muito obrigado, senhor. Bom, 9-0, voltando. Prossiga. Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Arbor, Arbor, transmissão, Meta. Afirmativo. Tira Alfa, mantém a separação, aguarde liberação para pouso. Mais Alfa. Quebec Serra para Ciril, no meu pés, autorizado, decola da 17, curva direita no axé, controle 119, decimal 8, transponder 0123. Sobe, hein? Gente, eu sou na 14, no pátio 5, chão, pressionamento táxi, torno 186. Dirijo. Aí, calma. Já no setor, mantenha a posição aí agora. Quebec Serra, autorizado a chamar resposta para o táxi. 740 no solo 52, e pis pela direita, chame solo, frequência 1219. ...895, autorizado a linha de decolar pista 10, vento 120 graus, 099. Salvador, o voo 1177 com 162, a bordo, 2 horas e 37 minutos, a autonomia alternando com passagem. 1162? Afirma. Táxi autorizado, pátio 1, no Índia, Alfa, ponto de espera da 10, torre 1186, altímetro 1016, voo 777. Índia, Alfa, ponto de espera do voo, Índia, Alfa, 1016, voo 777. Webjet 6740, observa o Airbus corrigindo. O Boeing da Gol está taxando no pátio após o ingresso de Juliette 02. Ponto do voo após o Juliette 02. Tango Romeo, prossiga. Quando que o Tango Romeo? Tô 35220. 35220, continue a aproximação, cheque de pouso e pode passar o marcador externo. Tá lá passando externo, 35220. Então é 3895, decolado ao 54, chame controle de frequência 119, decimal 8. 198, obrigado. Tu Quebec Serra, na escuta? Manda, é voo local, porque eu tô no meu. Serra da El, 340, tá 390. 5, decola da 17 com curva direita no axé, tá restrito no mil pés da liberação do controle. O controle opera em 199, decimal 80, aciona 0124. E já coordenou com a Freira? No pátio 4, coordenando com a infra-aérea, a torre está ciente. Estacionamento Tec Fontonho, no 86. Via fiscal de pátio. No 777. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 120 graus, 089. Kilo Tango Romeo, prossiga. Tango Romeo, autorizado a chamar repórter para o táxi. 777, tem como agilizar a manobra? Da Trip, passou sim para baixar, para lá. Trip 5220, continue a aproximação, cheque tem de pouso, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 5220. Pista 2 na base, funcionamento táxi, torre 1 no 8612. Chamar repórter para o táxi. 5220, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 10 nós, Kenegal no 0, 16. Bom, no 0 na minha ajustada, leve pouso, 5220. Gol no 777, decolado às 57, chame controle 19.8. 398, gol no 777, boa. Comandador, muito boa tarde, gol 1777, cruzando o 2000 pés. Para 320 na Dial. 777, bom dia, contato com o radar, só 320, saída Delta. 320 Delta, 137. 391, taxa autorizado, parte 1 no índice, alfa, 0090, Tony, 186, altímetro 10, 16. Salvador, voo no 777, solicita pro direto da EL. Direto da EL, no 777. Direto da EL, 777. Boa tarde, a senhora identificação dessa 2000 pés e a chegada na área, ajuste no 0 no meia. ITAP, é autorizado ITAP, 32 também. Alfa Quilo Pátio 3. Alfa Quilo Pátio 3, 5220. Mais Juliette Romeu, autorizado táxi. Reporte para ingresso no, na pista. Romeu, autorizado o táxi, reporte para ingresso no 7. Então, 3191, autorizado alinhar e decolar, pista 10 vento, 130 graus, 10 nós. Romeu, autorizado a decolagem, pista 17, vento no 40 graus, 10 nós. Romeu, mantém a posição. Afirmo, após a passagem do Robson, autorizado, ingresso na pista, reporte pronto. Romeu fora. Juliette Romeu, decolada 03, chame controle 119.8. 1980, controle, grato. Quer conferir pessoas a bordo? Terra, mantém a posição. One 270, approve it, start up and push, comrade for taxi. Approve, we fall back for taxi, go 1270. Subúrbio. DCD Subúrbio da presente, Martirete Romeu. A presente, DCD Subúrbio, grato. 3, corrijo, voo 1777. Chão sendo recife, 1251, 13325, voo. Salvador, é o 3191, bom dia, cruza 2000. 3191, bom dia, contato com o radar, só 380, saída 10. 380, no dial, 3191. Whisky 1, decola da 190, primeira curva direita na dial Leda, controle 119.8, transponder 5556. Beck Serra, mantenha a posição. Perdão, é o azul 4033? É o Web 5728. Ah, ok, Web 5728, portão 5, está autorizado acionamento, chame táxi, o altímetro no 0 no 6. 10 1 6, está autorizado chame táxi, 5728. Passarino 2230, boa tarde, a identificação dessa 4.10 na proa de toque, ajuste no 0 no 6. 4, Romeu, me escuta permanente, minha 10 abaixo. Me escuta permanente, mais 7, Romeu. Controle Salvador, tá batendo o Kilo Tango Romeu. Kilo Tango Romeu, pra cima. Decolada 197, senhor, na sua escuta. E o pé corredor a cheque, o Tango Romeu. E o pé na terra, Romeu. I'm sorry, could you please repeat the information? Yes, 141, 141, on board, 3 hours, 50 minutes, 350, endurance, and altitude, Galeon, right for taxi. Okay, 141, 3 hours and 50 minutes, and Galeon, taxi approved on your right, call tower 218.6, when ready for takeoff from holding point 2010. Have a nice flight and a good day, go 1270. We have protected holding point 1810, and we call tower 1806. Batango, Kilo, Quebec Serra, decolado ao 08, chame controle de frequência 119.8. 19, graças. Controle, boa tarde, o Kilo, Quebec Serra. Kilo, Quebec Serra, boa tarde, a senhora responde 0124.